Eu moro atualmente no Bacaxiri, em Curitiba, mas também nos finais de semana em Ponta Grossa. Apenas estudo aqui em Curitiba. Estou fazendo a novena de Santa Luzia para agradecer por estar concluindo a faculdade de musicoterapia. Sou cega, possuo deficiência visual, mas sou muito feliz porque Jesus é a luz dos meus olhos. Mesmo com deficiência visual, levo uma vida normal e sou uma pessoa extremamente realizada e feliz. Obrigada, Padre Reginaldo. Maria Terezinha, de Curitiba e também de Ponta Grossa. Obrigada por seu programa de evangelização. É maravilhoso. E Feliz Natal, Padre Reginaldo. Que Deus abençoe, filho. Obrigado pelo seu testemunho de perseverança, de luta. Obrigado por você dar esse testemunho maravilhoso de uma guerreira. Que Deus a proteja sempre, filha. Bíblia aberta, cartilha de oração. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o texto de hoje, Lucas 1. 39 a 45, Lucas 1, 39 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Maria foi às pressas para uma cidade de Judá, na região montanhosa. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando ela ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Então Isabel, cheia de alegria, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Algumas pessoas me perguntam de onde foi tirado a Ave Maria. Eu já expliquei algumas vezes, mas nunca é demais. Quem foi que disse Ave Maria cheia de graça? O anjo Gabriel, na saudação. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Quem disse essa frase? Isabel, a prima de Maria. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Como você pode dizer que a Ave Maria não é bíblica? O Pai Nosso, sem dúvida, é. Mas a Ave Maria nada mais é do que uma coxa de retalhos de textos bíblicos. Nossa Senhora, daqui uns dias, daqui poucos dias, as pessoas estarão celebrando o Natal do teu filho. Mas Nossa Senhora, não permita que como cristãos vivamos um Natal pagão. Um Natal sem luz dentro de nossas almas, sem amor dentro de nossas famílias, sem perdão dentro dos nossos lares. Nossa Senhora, nos prepare, nos ajude. Como nas bodas de Caná, veja o que está faltando nas nossas relações. Veja o que está faltando dentro das casas, mãe. E não é falta de comida, é falta de afeto. E não é falta da sobrevivência, falta de valores mais permanentes, mãe. Ajude-nos. Nossa Senhora, que gerou Cristo, ajude-nos a gerar Deus nas nossas relações. Nossa Senhora, rogai por nós. Filhos queridos, nessa hora da misericórdia, tem alguém que faz tempo que você não vê, um parente, um irmão, uma irmã, um primo, uma prima. Vá em pensamento até eles e reze. Porque hoje é Natal, porque Deus nos deu Jesus. Peça por eles. Peça que a luz brilhe lá na casa onde eles estão. Porque hoje é Natal. Peça que a luz brilhe e dissipe as trevas. Das mesmas águas beberão. É bem assim que tem que ser. Para um novo tempo acontecer. Seremos todos mais irmãos. Senhor, que a luz brilhe em nós. Que a luz que vem de Jesus brilhe em todos nós. Você já colocou a água para ser abençoada? A foto daquele teu parente distante? Escuta, você já montou o presépio? É uma forma de evangelizar, viu? Olha, se gasta dinheiro com tanta coisa, custa você comprar o menino Jesus e pôr na tua casa? Custa você, através de uma imagem, tentar evangelizar teus filhos? Faz a diferença. Agora, se na tua casa tiver gravura de Papai Noel e não tiver de Jesus, faça favor, né? Vamos pedir a bênção de Deus? Jesus misericordioso, nós clamamos a vossa misericórdia e pedimos que a vossa misericórdia esteja sobre nós. Sobre as roupas dos enfermos, as fotos de família. Que a vossa misericórdia esteja sobre esta água, que benta, nós iremos tomar e iremos dar aos nossos familiares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, abençoai e protegei. E mais do que nunca, Senhor, que superemos as nossas amarguras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, povo de Deus. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.